Proteção às mulheres. Você acha que as mulheres precisam ser protegidas? Estou falando com os ouvintes, Bimala. E você acha que as mulheres devem ser protegidas? O que acontece se elas não forem protegidas? Dizem que mulheres são como crianças, né? Se você deixar a criança sem proteção, deixa a criança fazer o que quiser, o que elas vão fazer? 24 horas brincando, não é isso? E se você não der proteção às mulheres, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Com a maioria, é claro. Anda na rua, vai lá um pega. Vai fazer um teste no teatro, vai lá um pega. Vai fazer um teste na televisão, vão lá e pegam. Vão fazer teste de modelo, vão lá e pegam. Vão fazer teste no cinema, vão lá e pegam. Não é verdade? Se as mulheres estão livres, elas se tornam livres para se tornarem objetos sexuais descartáveis. Não é isso? É porque os homens são criados para se tornarem pegadores. Na verdade, pecadores, né? Educação errada, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não é isso, Bimala? Esse não é o assunto. O assunto não são os pegadores, e sim a proteção às mulheres. Você vê que agora nos Estados Unidos, né, já faz um tempo, as mulheres estão se organizando para se protegerem dos políticos pegadores, dos produtores pegadores, quase sai pecadores, é pecador, né? Pecador, pegador, pecador. É porque o correto mesmo é a mulher só ter um homem, e o correto é o homem só ter atualmente uma mulher, né, Bimala? Atualmente uma mulher. Na verdade, a lei de Deus é bem diferente, mas tudo bem, vamos na prática. Na prática é isso aí mesmo, o homem só deve ter uma mulher, deve se casar com ela e ter uma família normal, filhos normais, e é normal um filho ter pai e ter mãe, e o pai e a mãe ficarem juntos a vida inteira. Tá, o assunto é proteção às mulheres, tá? É um tema bem polêmico que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 40. Está chegando o jejum, hein, Bimala? Dia 27 tem jejum de Ekadashi. Já está meio longe ainda, né? Mas a gente já vai avisando, né? Vamos ler o Shrimadbhagavatam, vamos ler o livro Krishna. Se eu não falar demais, então está combinado. Então, é isso. Proteção às mulheres. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Eu tinha mais coisa para falar, daqui a pouco eu falo. Tá bom, Bimala? Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Drupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitansha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Faltou falar que vai lá o tio pega, vai lá o priminho pega, vai lá o... É uma pegação, Bimala, é verdade. É, o amiguinho pega, todo mundo pega. Vai no baile, pegam. Vai lá, pegam. Por quê? Educação errada. Do pai, da mãe, dele, dela, do mundo inteiro. Por quê? Porque não seguem as escrituras védicas. É, bom, é o que nós vamos ver. Tá bom, lê mais e fala menos. Sim, senhor. Não, é muito assunto, tem muito assunto para falar aqui. Esse, vai o guru farsante, o guru. Há pouco tempo aí, há pouco tempo. Sempre, né? Não. Está pensando que eu estou falando desse caso aqui no Brasil, esse... Não, não, estou falando... Nós falamos aqui do mundo inteiro, Bimala. O guru farsante na Índia vai lá e pega. O guru farsante nos Estados Unidos vai lá e pega. O guru farsante, o guru, o líder espiritual, o sei lá o quê, o líder religioso, vai lá e pega. É, não tem proteção, as mulheres não têm proteção, pegam. E nós vamos ver o resultado agora. O resultado disso, bom, na verdade, todo mundo já está vendo o resultado no mundo inteiro. Mas nós vamos explicar os resultados. Não, nós vamos ler a explicação. Na verdade, Krishna vai falar isso e Prabhupada vai explicar isso. E aí a gente vai ver a explicação e vai ver que no mundo inteiro está acontecendo isso, né? As mulheres se tornam facilmente objetos sexuais descartáveis. Que mulher que quer isso? Uma mulher normal não quer isso, não. Vamos lá onde eu estava. Já falei demais. Bimala, eu nem comecei a falar, Bimala. Ô, oh, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Bom, vamos lá. É, o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 1, verso 40. Vamos tentar cantar. Adharma Biva. Calma, você não deixou cantar antes, tá vendo? Aí eu falo demais, não dá tempo de cantar, tá bom. Adharma Bibava Krishna Pradu Shanti Kula Istriya Istrishudushtasu Varshneya Jayate Varna Sankara. É isso que acontece, ó. É o que acontece, o que Krishna está falando aqui. Vamos ler a tradução palavra por palavra. Adharma e religião. Abhibhava, sendo predominante. Krishna, ó Krishna, Pradushyanti, se tornam poluídas. Kula Istriya, senhoras da família. Istrishu, da classe feminina. Dushtasu, estando assim poluídas. Varshneya, ó descendente de Vrishni. Jayate, então faz-se. Varna Sankara, progene não desejada. Na verdade, desculpem, é Arjun que está falando, mas Arjun está falando o conhecimento que Krishna já falou, tá? Então, na verdade, é Krishna mesmo. É, a gente só repete, Krishna fala e a gente repete, né? Como o Prabhupada ensinou, se você quer se tornar um mestre espiritual, se você quer pregar a verdade, então repita o que Krishna falou. É o que Arjun está fazendo, é o que a gente faz aqui. É o que todo devoto faz, né? E nós, como amigos dos devotos, fazemos também. Tradução completa, quando a irreligião, ou seja, aquilo que não é religião, aquilo que parece religião, aquilo que as pessoas pensam que é religião, aquilo que as pessoas praticam como sendo religião, na verdade, é irreligião. Então, quando a irreligião predomina na família, ó Krishna, as mulheres da família se corrompem, e da degradação das mulheres, ó descendente de Vrishni, vem progene não desejada. A boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso transcendental na vida. É o que todo mundo quer, né? Prosperidade e paz. Só que ninguém tem. Por quê? Porque não estão seguindo os princípios da religião. Os princípios da religião são aqueles que dividem a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Esse sistema perfeito foi projetado pela pessoa perfeita e completa, Krishna. Eles foram projetados de maneira que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso transcendental geral do Estado e da comunidade. Esta população depende da castidade e fidelidade de sua classe feminina. Mas você vê que os líderes, de uma forma geral, do mundo estão empenhados em trabalhar contra isso, né? A castidade da classe feminina. Assim como as crianças são muito propensas a serem desencaminhadas, as mulheres são similarmente muito propensas à degradação. Prabhupada está falando, viu, gente? Eu só estou repetindo aqui. Aliás, eu não falo nada, eu só repito, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Por isso, tanto as crianças como as mulheres precisam da proteção dos membros mais velhos da família. Mas proteção de verdade, de membros mais velhos treinados na consciência de Krishna, treinados nas escrituras védicas. Porque qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas torna a pessoa imediatamente irreligiosa. Aí vira um pai safado, um tio safado, tudo safado. E aí, meu amigo, vai proteger quem? Ele é o primeiro, né? Como a gente vê nos gráficos do mundo inteiro. Eu achava, Bimala, eu achava assim, conhecimento material, a gente não se preocupa muito com isso, a gente quer entender Deus, seus mundos, suas leis, etc. Não os mundos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. No meu achismo, eu achava, né, que os maiores pecadores, os maiores desencaminhadores das meninas eram os padrastos, né? Não, é o próprio pai. É o próprio pai que pega a filha. É o mais comum. Faça uma pesquisa aí. Faça uma pesquisa. Dá uma gugada aí para você ver. São os pais. Por quê? Os pais não têm conhecimento védico. Não tem por quê? Porque os líderes governamentais, os líderes do mundo não ensinam as escrituras védicas nas escolas, nas redes de ensino. O resultado é esse aí, ó. Os pais, aqueles que deveriam proteger as suas filhas, não todos, é claro, a maioria, ou uma grande parte, são os primeiros a pegarem suas filhas e degradarem suas filhas, traumatizando e dando todo esse problema social que todo mundo já sabe, né? Depois dos pais, vem os tios, primos e etc. É uma lista que não acaba mais. E aí as pobres mulheres, as pobres crianças são desencaminhadas, exploradas e etc. Então, por isso, né, tanto as crianças como as mulheres precisam da proteção dos membros mais velhos da família. A mãe também, a mãe, a tia, a avó. Então, uma pessoa degradada, como vai proteger uma outra pessoa? Não tem como. Então, os pais, os membros mais velhos são degradados, não têm treinamento, não segue a cultura védica. Os governantes não seguem a cultura védica, não ensinam. Então o resultado é esse aí, ó, ocupando as mulheres, as famílias, tudo em degradação, em cultura degradada, sistema errado, sistema de cães e gatos. Como o Prabhupada falou, se esse sistema não é usado na sociedade humana, a sociedade não passa de uma sociedade de cães e gatos. E aí, meu amigo, os gatinhos não querem nem saber, né? Eles pegam as gatinhas, os cachorros não querem nem saber, pegam as cachorras, e aí nascem os cachorrinhos, os gatinhos, e aí só tem briga, né? Briga de cães e gatos. Então, ocupando-se em diversas práticas religiosas, as mulheres não são desencaminhadas ao adultério, né? Porque se você quer proteger uma criança, controlar uma criança, se você quer proteger uma mulher, se você quer controlar uma mulher, você tem que ocupar ela. Como ocupar as crianças? Se você não ocupa as crianças, nossa, elas fazem maior farra, só brincam, só fazem coisas erradas. Então, as crianças e as mulheres devem ser ocupadas nas diversas práticas religiosas. As mulheres, assim, não se desencaminharão ao adultério. Segundo Chanakya Pandita, as mulheres não são geralmente muito inteligentes e por isso não são dignas de confiança. Aliás, ele já falou, né? Nunca confie em mulher, animal de chifre e político. Então, meu amigo, tá chegando a política aí, ó. Que o maior sábio do mundo falou? Não confie em políticos, não confie em mulheres e não confie em animal de chifre. Por quê? Você vai descobrir, é só você confiar. Assim, as diferentes tradições familiares de atividades religiosas devem sempre, religião de verdade, né? Devem sempre deixá-las ocupadas. E dessa forma, sua castidade e devoção darão nascimento a uma população boa, elegível para participar no sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, o sistema perfeito, que eleva todos à consciência de Deus, que ocupa todos no serviço prático e amoroso a Deus. E se esse sistema é implantado no mundo inteiro, o mundo inteiro viverá em paz e cheio de prosperidade. Caso contrário, vai continuar cada vez pior. Todo mundo pode notar como está o mundo aí, cada vez pior. Eu estava comentando com um cliente, piorava de um ano para o outro, depois piorava por semestre, depois piorava por trimestre. Jai Krishna Balaram Arada, está dando um pouquinho de inteligência aqui. Bimala, até tem dia que Krishna desbloqueia, né? Ele deixa, dá conhecimento da inteligência. Tá bom, já parei de falar. O que eu estava falando mesmo? Aí, tá vendo? Você cortou eu, já virou bicho. Ah, então, piora por trimestre, piora por mês, agora piora por hora. O mundo está piorando por hora. Por quê? Porque o mundo não segue as escrituras védicas. Porque o mundo não adota o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Com o fracasso do não uso desse sistema, naturalmente as mulheres ficam livres para agir e se misturar com os homens. E aí ficam até piores que os homens, né? Bebendo, fumando, jogando jogos de azar, snooker, etc. E assim incorrem em adultério. O cara dá um arco para ela e pega ela, né? E aí vem a população indesejada. Nasce um capetinho, um demoninho. A mãe que fala, bimbo. Ah, esse menino é um capetinho, é um demoninho. Essa menina é uma capetinha. A mãe que está falando, eu só estou repetindo aqui, bimbo. E aí, elas incorrem em adultério, com risco de população não desejada. Não vou nem falar mais nada, tá bom. Tem que medir as palavras. Estão todas medidas, bimbo. Não estou falando nada, só estou repetindo. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade. E desse modo, crianças não desejadas inundam a raça humana com risco de guerras e pestilência. Numa sociedade material correta, né, deve ter a zona do meretrício, como falava, né, a zona, onde mulheres degradadas encontram homens degradados. Por que toda cidade ou todo país deve ter zona, né? Zona do meretrício, como falava. Casa de prostituição, a casa da luz vermelha, Bimala. Por quê? Porque os homens degradados vão lá e pegam mulheres degradadas. Porque se não acontece isso, o que acontece? Os homens degradados pegam moças de família e degradam as moças de família. E as moças de família degradadas geram população indesejada. E população indesejada gera isso aí, ó. Crimes, pragas, pestes, pestilências, guerras e etc. Né? Tudo aquilo que ninguém quer, né? Tudo aquilo que ninguém quer. Mas, fazer o quê, né? Estão fazendo tudo errado e o resultado está aí, dando tudo errado e piorando por hora. Tá, já parei de falar. É por isso que as mulheres devem ser protegidas, porque protegendo as mulheres, automaticamente se protege a sociedade inteira. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí, né? Já cliquei aqui que você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler de graça na tela ou baixar. Mas se você não quer ler de graça nem baixar de graça, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, aí você vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Agora já apareceu agora o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, não tem nada para falar, só do jejum de Ekadashi, que dia 27, jejum de Ekadashi, vimos lá, não tem mais nada para falar, não tem aniversário para falar, não tem mais nada. Tá bom, então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, o encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. Errei de novo. Oh, Krishna Balarama. Não errei não, Bimala, só inverti aqui, ó. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras dá na mesma. Maharaja Prito ou Prito Maharaja dá na mesma. E a mesma pessoa, é o mesmo título. Tá bom, já parei de falar, não é fácil não. Paramos aqui. Em todo o universo, nos sistemas planetários superior, inferior e intermediário, a reputação nos três mundos, né? Em todo o universo, nos três mundos, a reputação de Prito Maharaja era proclamada em voz alta. E todas as senhoras e pessoas santas ouviam suas glórias, as quais eram tão doces como as glórias do Senhor Ramachandra, e graças a Srila Prabhupada. E os seguidores sinceros de Srila Prabhupada estamos ouvindo também, né? Neste verso, as palavras Strinam e Rama são significativas. É costume entre as senhoras ouvir, as senhoras dignas, né? Ouvir e desfrutar das glorificações de certos heróis. Este verso dá a entender que a reputação de Prito Maharaja era tão grande que as senhoras de todo o universo costumavam ouvir falarem dele com muito prazer. Ao mesmo tempo, suas glórias eram ouvidas em todo o universo pelos devotos e eram tão agradáveis como as glórias do Senhor Ramachandra. O reino do Senhor Ramachandra ainda existe e recentemente criou-se um partido político na Índia chamado Ramarajya, cuja meta é estabelecer um reino semelhante ao reino de Rama. Poxa vida, que legal, se forem devotos de Rama, com certeza vão realizar, né? Agora, se forem só políticos, vai ser mais um bando de corruptos. É, como a gente vê aqui, né, os supostos líderes religiosos aplicando golpes como qualquer outro político bandido. É, porque se a pessoa não for realmente um devoto de Deus, ele não pode ter nenhuma boa qualidade, não tem nem moral. Como que é que fala aquela máxima? Não existe moralidade sem Deus. Então, meu amigo, se a pessoa não é realmente um devoto de Deus, essa ideia aí vai ser furada. Agora, se forem devotos do Senhor Ama, que é o próprio Deus, o Deus Supremo, o Pai de todos, o Deus Único, a causa de todas as causas, com certeza eles vão realizar isso para o bem do mundo inteiro. Então, o reino do Senhor Amachandra ainda existe. Mas como que existe? Sim, existe. Porque nesse momento, esse passatempo do Senhor Amachandra está acontecendo em algum planeta dentro do universo material e eternamente acontecendo numa morada eterna do Senhor Amachandra no céu transcendental. Então, está acontecendo. Então, o reino do Senhor Amachandra está acontecendo agora em dois locais. Numa morada eterna e num planeta dentro de um universo material, e tomara, né, que aconteça como está. Recentemente se criou um partido político na Índia chamado Rama Rajya, cuja meta era estabelecer um reino semelhante ao reino do Senhor Rama. Então, se acontecer isso, teremos três reinos do Senhor Amachandra acontecendo simultaneamente. Infelizmente, os políticos modernos querem o reino de Rama sem o próprio Rama. Apesar de terem banido a ideia da consciência de Deus, mesmo assim esperam estabelecer o reino de Rama. Os devotos rejeitam, já não vai dar certo. Segundo o que Prabhupada está falando aqui, já furou a ideia. Não, a ideia eles vão tentar, né? Mas já não tem como dar certo. Se tirou Deus do centro, a política não dá certo, a democracia não dá certa, o comunismo não dá certo, nada dá certo se Deus não estiver no centro de tudo e de todos. Os devotos rejeitam semelhante proposta. As pessoas santas ouviam acerca da reputação. Calma, estou ladeando a página. Da reputação de Prito Maharaja, porque ele representava exatamente o Senhor Amachandra, que é o rei ideal, o governante ideal. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 22º capítulo do Shrimad Bhagavatam, intitulado O Encontro de Prito Maharaja com os Quatro Kumaras. Poxa, agora que eu decorei o capítulo, mais ou menos, né, Bima? Acabou. Vamos começar o capítulo 23. Ixi, 23, é isso mesmo. Capítulo 23. Eu estava falando capítulo 21, Bima. Está marcado 22 aqui. Eu sou ruim de serviço mesmo. Bom, o importante é o conteúdo, né? O conteúdo a gente tenta passar sem um milímetro de especulação, sem um milímetro de adulteração. Então, capítulo 23. Maharaja Prito volta ao lar. Calma, estou ladeando a página. Nossa, que verso grande. Não, um monte de versos, com certeza. Não vou nem olhar a Bíblia, senão depois eu não acho mais. O importante é a tradução. Não quer ir? Ô, Krishna Balarama Radhe, o que você apronta com esse computador, hein, Bimala? Aí eu que sou ruim de serviço. Tá bom, sim, senhor, não, o culpado sou eu sempre. Não, a senhora está certa, tem razão. Na última fase de sua vida, tá, vou prestar atenção, quando Maharaja Prito viu-se envelhecendo, nossa, que miséria que é envelhecer, hein? Nossa... E ainda mais para nós, que somos almas eternas, né? Isso é uma coisa artificial, uma coisa antinatural, porque nós, almas, somos sempre jovens, belas, plenas de conhecimento, plenas de prazer, mas infelizmente estamos presos aqui nessa ilusão, e parece que a gente nasce, parece que a gente adoece, parece que a gente envelhece, parece... É como um sonho, né? Não é real. É real e não é. É real, mas é temporário. Tá, já não vou entrar nessa fase. Nessa fase, não. Nesses pontos. Na última fase de sua vida, quando Maharaja Prito viu-se envelhecendo, aquela grande alma, que era o rei do mundo, dividiu toda a opulência que acumulara entre toda a espécie de entidades vivas, móveis e imóveis. Providenciou pensões para todos de acordo com os princípios religiosos, e após executar as ordens da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em completa coordenação com ele, dedicou seus filhos à terra que era considerada sua filha. Então, Maharaja Prito deixou a companhia de seus cidadãos, que ficaram quase lamentando-se e chorando de saudades do rei, e foi para a floresta, na companhia somente de sua esposa, a fim de praticar austeridades. Essa aí é a terceira iniciação, né? A iniciação de retirante, Vanaprastha. A ordem de retirante, quando a pessoa se retira da vida familiar, e pode levar a esposa nessa fase, nessa iniciação, Vanaprastha. Eu já passei da idade, né? Eu vou na praça, Bima. Esfriar a cabeça, tanto que você perturba ela, você metralha ela. Maharaja Prito era uma das encarnações Shaktiavesha da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, de modo que apareceu na face da terra para executar as ordens do Supremo. Como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor Supremo é o proprietário de todos os planetas, e ele está sempre ansioso por ver que em cada planeta as entidades vivas vivam felizes e cumpram seus deveres. Está vendo? É o que Deus quer. É isso que Deus quer, que todos vivam felizes, cumpram seus deveres, se autorrealizem e no final da vida voltem para casa. Vixe, você não ligou. O que aconteceu, hein, Bímola? Nossa, você não ligou o temporizador. Tá bom, vamos continuar aqui. É demais, viu? Não é fácil, não. Onde, até me perdi aqui. Tá. É isso que Deus quer, que todos vivam felizes, que todos sigam regras e regulações, cumpram seus deveres, se autorrealizem, se purifiquem e no final voltem para casa. Sempre que há alguma discrepância no cumprimento dos deveres, o Senhor Krishna aparece sobre a terra, como se confirma no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Yadā yadā hi dharmasya glanir bhavati bharata. Uma vez que havia muitas discrepâncias durante o reino do rei Vena, o Senhor Krishna enviou seu devoto mais íntimo, Maharaja Prito, para pôr as coisas em ordem. Portanto, após executar as ordens da Suprema Personalidade de Deus e pôr o mundo em ordem, Maharaja Prito estava pronto para se retirar. Ele fora exemplar em sua... calma, em sua administração governamental, e agora se tornaria exemplar ao retirar-se. É um Shaktiavesha avatar, ele faz assim, ele tem uma vida perfeita do começo ao fim, como Prabhupada mostrou na prática. Muita gente, mas isso é naquele tempo, isso é lenda, isso é história. Não, isso é realidade, isso é verdade. Tanto é que nós tivemos um Shaktiavesha avatar agora aqui, ó, contemporâneo nosso, né? Esse Shaktiavesha avatar é Srila Prabhupada e teve uma vida perfeita, uma vida exemplar do nascimento até a lição final. Como ter uma morte gloriosa, como morrer para Deus, como ter uma morte perfeita. Então Prabhupada é o exemplo, é o modelo de devoto do nascimento até a lição final, como morrer para Deus. Como o Prabhu Jai Gokula nos instruiu pessoalmente, né? Falou, se você tiver alguma dúvida de criança, fase adulta, juventude, devoto não iniciado, devoto iniciado, grihasta, devoto casado, devoto retirante, devoto sannyasi, devoto guru, é Prabhupada. Prabhupada é o modelo de devoto em todas as fases, aqui e agora. Muita gente, isso não existe. Tanto existe que está aí, ó. Está aí filmado, fotografado, escrito, registrado na história aí de todos os ângulos e lados. Por devotos, por não devotos, por simpatizantes, por inimigos, por todos. Tem até um selo dele, fizeram até um selo de Prabhupada na Índia, né, Bimala? Isso é só o começo, né? Porque as glórias de Prabhupada serão cantadas por mais 9.500 anos, no mínimo. Tá, vamos parar aqui. Não vamos parar aqui não, vamos continuar aqui. Então, Maharaja Prito dividiu toda a sua propriedade entre seus filhos, apontando-os para governar o mundo, e foi então para a floresta com sua esposa. É, mas os filhos deles são filhos qualificados. Não são como os políticos modernos ou líderes modernos que nem eles prestam, imaginem seus filhos. Claro que quando a gente fala de regra material, deve haver alguma exceção. É significativo, a este respeito, ter-se dito que Maharaja Prito retirou-se sozinho, mas ao mesmo tempo levou sua esposa consigo. Segundo os princípios védicos, quem se retira da vida familiar pode levar a esposa consigo, pois o esposo e a esposa são considerados uma só unidade. Assim, ambos podem, de comum acordo, praticar austeridades visando a liberação. Ah, se eu for, não vou te levar não, Bima. Mas pode ficar tranquila que eu não vou, não. Este foi o caminho trilhado por Maharaja Prito, cujo caráter era exemplar, e este é também o processo da civilização védica. Nós pegamos o bonde andando. Ninguém deve simplesmente permanecer em casa até o momento da morte, mas deve, isso sim, separar-se da vida familiar no momento oportuno e preparar-se para voltar ao Supremo. Sendo uma encarnação Shakti Avesha Avatara de Deus, realmente proveniente da morada eterna Vaikuntha, na qualidade de representante de Deus, Krishna, Maharaja Prito tinha garantida a sua volta ao Supremo. Todavia, a fim de estabelecer o exemplo em todos os sentidos, ele também se submeteu a rigorosas austeridades na Tapovana. Parece que naqueles dias havia muitas tapovanas ou florestas especialmente destinadas ao retiro e à prática de austeridade. Na verdade, era compulsório para todos ir à floresta e buscar pleno refúgio na suprema personalidade de Deus, Krishna, pois é muito difícil retirar-se da vida familiar e ao mesmo tempo permanecer em casa. Calma. Após retirar-se da vida familiar, Maharaja para aqui, tá bom. Não vou me retirar, Bima. Quem sou eu para me retirar? E depois outro. Você falou que ia morrer com 40 anos. Você não morreu com 40 anos. Aí falou que ia morrer com 50 anos. Não morreu também. Você falou que ia morrer primeiro. Então vamos logo. Se apressa logo aí, porque... Brincadeira, Bima. Brincadeira. Nem eu vou me retirar, nem você... Você cumpriu a sua promessa, né? É, tá bom, então tá bom. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção todinha para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na segunda linha. Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Volume 1, volume 2, volume 3, você já encomenda, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. O que, que é, Bima? Lá e depressa, porque... Ó, você que não ligou o temporizador lá, né? Nossa, Krishna, Balarama, nada, que cruz fez. Ah, eu não lembrei você. Não, o culpado sou sempre eu. Não, é verdade. A senhora tem razão. Eu sou sempre o culpado. O culpado sou eu. Ó, tudo aberto aqui. Ah, Krishna, Balarama, nada. Bom, mas antes de ler o livro Krishna, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Tá bom, mais 10 minutos. Tá bom, sim senhora, na hora que acabar a senhora me avisa aí, agora eu tenho que prestar atenção em tudo aqui. Nossa, Krishna Balarama, nada é hoje, que cruz pesada, viu? Aumenta a letra, senão eu não leio nada. Salva aqui, aperta ali, desce ali, vai lá. Vixe, apertei o botão errado. Nesse momento, o Senhor Krishna, junto com seu pai e mãe Devaki e Vasudeva, apareceu em cena. Krishna, a suprema personalidade de Deus, pôde entender tudo, porém, naquela situação, ele permaneceu em silêncio. Onde? Não, nem eu estou entendendo. Imagina o ouvinte, Bimala. Ah, tá. Aqui, ó. Pradyumna e sua esposa, que eu não lembro o nome dela, né? Apareceram onde, no palácio onde Rukmini estava com outras mulheres, e ela achou que aquele deveria ser o seu filho crescido, porque ela sentiu uma afeição por ele, e como um sinal auspicioso seu braço esquerdo tremia. Nesse momento, o Senhor Krishna, junto com seu pai e mãe Devaki e Vasudeva, apareceu em cena. Krishna, a suprema personalidade de Deus, pôde entender tudo, porém naquela situação ele permaneceu em silêncio. Entretanto, pelo desejo do Senhor Shri Krishna, o grande sábio Narada também apareceu em cena e começou a revelar todos os incidentes. Como Pradyumna foi roubado da maternidade do lar e como ele cresceu e chegou ali com sua esposa Mayavati, que anteriormente foi Rati, a esposa de Cupido. Quando todos ficaram informados sobre o desaparecimento misterioso de Pradyumna e como ele cresceu, todos eles ficaram maravilhados, porque obtiveram de volta o seu filho morto, depois de quase não terem mais esperanças do seu retorno. Quando entenderam que era Pradyumna que estava presente, começaram a recebê-lo com grande deleite. Um depois do outro, todos os membros da família, Devaki, Vasudeva, o Senhor Shri Krishna, o Senhor Balarama, Rukmini e todas as mulheres da família começaram a abraçar ambos, Pradyumna e sua esposa Mayavati. Quando a notícia do retorno de Pradyumna foi espalhada por toda a cidade de Dwaraka, todos os cidadãos atônitos começaram a vir com grande ansiedade para ver o perdido filho Pradyumna. Eles começaram a dizer: o filho morto voltou. O que pode ser mais agradável do que isso? Ué, acabou. Srila Shukadeva Goswami. Não, acabou aqui o. Ah, o outro já está pronto, tá bom. É o outro PDF. O que é isso? Ah, tá. Não é para saber o que é para ler só, tá bom. Então eles começaram a dizer: o filho morto voltou. O que pode ser mais agradável do que isso? Srila Shukadeva Goswami explicou que, no começo, todas as residentes do palácio, que eram todas mães e mães adotivas de Pradyumna, o confundiram com Krishna e ficaram envergonhadas, infectadas com o desejo de amor conjugal. A explicação é que o aparecimento pessoal de Pradyumna é exatamente igual ao de Krishna, e ele era, na realidade, o próprio Cupido em pessoa. Não havia causa para espanto, portanto, quando as mães de Pradyumna e outras mulheres o confundiram dessa forma, está claro na afirmação que as características corpóreas de Pradyumna eram tão similares às de Krishna, que ele foi confundido com Krishna mesmo por sua mãe. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 54 de Krishna. Pradyumna nasce de Krishna e Rukmini. Então vamos ver agora, Bhima. Esse aqui é o capítulo 54. Então vamos procurar a continuação no 55. Nossa, Krishna Balarama, será que eu vou achar, hein? Onde está, Bima? Não é fácil não, viu? Nossa, tem que adivinhar onde está. Ah, está aqui. Não, esse aqui é onde eu estou. Ah, está aqui, 54. Não, essa aqui é a live. Nossa, Krishna Balarama, depois eu que sou ruim de serviço. O culpado sou eu, devia avisar você. Eu que estou lendo, devia avisar você. Não, tá certo, o culpado sou sempre eu. Tá aqui, 55. 55, vamos lá. Vou aumentar a letra aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Capítulo 55. A história da joia Siamantaka. Havia um rei de nome Satradi dentro da jurisdição de Dwarakadama. Ele era um grande devoto do Deus do Sol, que concedeu a ele a bênção de uma joia conhecida como Siamantaka. Por causa dessa joia Siamantaka, houve um desentendimento entre o rei Satradi e a dinastia Jado. Posteriormente, a matéria foi resolvida quando Satradi voluntariamente ofereceu sua filha Satyabhama a Krishna, junto com a joia Siamantaka. Não somente Satyabhama estava casada com Krishna por causa da joia Siamantaka, também Jambavati, a filha do rei Jambavan, também se casou com Krishna. Esses dois casamentos aconteceram antes do aparecimento de Pradyumna, como descrito no último capítulo. Como o rei Satradi ofendeu a dinastia Jado e como mais tarde ele recobrou seu bom senso e ofereceu sua filha e a joia Siamantaka a Krishna, é descrito como se segue. Porque ele era um grande devoto do Deus do Sol, o rei Satradi entrou gradualmente em uma relação muito amigável com ele. O Deus do Sol ficou muito satisfeito com ele e lhe entregou uma joia excepcional conhecida como joia Siamantaka. Quando essa joia era usada por Satradi num medalhão em volta de seu pescoço, ele parecia um Deus do Sol de imitação. Ele pôs a sua joia, entrou na cidade de Dwaraka e as pessoas pensaram que o Deus do Sol veio à cidade para ver Krishna. Eles sabiam que Krishna, a suprema personalidade de Deus, às vezes era visitado pelos semideuses. Assim, quando Satradi visitava a cidade de Dwaraka, todos os habitantes, exceto Krishna, acharam que ele era o Deus do Sol em pessoa. Apesar do rei Satradi ser conhecido de todos, não pôde ser reconhecido por causa do brilho reluzente da joia Siamantaka. Uma vez, por não distingui-lo do Deus do Sol, alguns dos habitantes importantes de Dwaraka imediatamente foram até Krishna para informá-lo que o Deus do Sol chegou para vê-lo. Nesse momento, Krishna jogava xadrez. Um dos residentes importantes de Dwaraka falou o seguinte: "Meu querido Senhor Narayana, você é a suprema personalidade de Deus. Em sua porção plenária de Narayana ou Vishnu, você tem quatro mãos com diferentes símbolos, o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Na realidade, você é o possuidor de tudo. Todavia, apesar de você ser a suprema personalidade de Deus, Narayana, você descendeu em Vrindavana para agir como a criança de Yashodamata, que às vezes costumava amarrar você com suas cordas, e você é celebrado por isso pelo nome de Damodara. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus Narayana, como aceito pelos cidadãos de Dwaraka, mais tarde foi confirmado pelo grande líder filosófico Mayavadi Shankaracharya. Ao aceitar o Senhor Krishna como impessoal, ele não rejeitou a forma pessoal do Senhor. Ele quis dizer, sobretudo, que tem forma neste mundo material. Tá, vou prestar atenção. Ele quis dizer, sobretudo, que tem forma neste mundo material é sujeito à criação, manutenção e aniquilação. Contudo, a suprema personalidade de Deus, Narayana, não tem uma forma material sujeita a essas limitações. A fim de convencer a classe humana menos inteligente que toma Krishna como um ser humano ordinário, Shankaracharya assim diz que Deus é impessoal. Essa impessoalidade quer dizer que ele não é uma pessoa desta condição material. Ele é uma personalidade transcendental sem um corpo material. É porque se Krishna tivesse um corpo material, os ateístas estariam certos, né? Deus está morto. É, se Deus tem um corpo material, claro que Deus está morto. Mas como Deus não tem um corpo material, então ele está vivo eternamente. Ele vive eternamente em seu corpo transcendental eterno. Os cidadãos de Dwaraka chamaram o Senhor Krishna não somente de Damodara, mas também de Govinda. Isso indica, né, que Krishna tem muita afeição pelas vacas e bezerros, e justamente para se referirem à sua conexão íntima com Krishna, eles o chamaram de Jadunandana. Ele é o filho de Vasudeva, nascido na dinastia Jadu. Dessa forma, os cidadãos de Dwaraka concluíram que chamaram Krishna de Mestre Supremo de todo o universo. Eles chamaram Krishna de muitas formas diferentes, orgulhosos de serem cidadãos de Dwaraka, que podiam ver Krishna diariamente. É, Krishna é o Narayana original, o Vishnu original, Krishna é a origem de tudo e de todos. Quando Satradi visitava a cidade de Dwaraka, os cidadãos sentiram muito orgulho ao pensar que, apesar de Krishna viver em Dwaraka como um ser humano ordinário, os semideuses vinham para velar para aqui. Tá bom, então vamos parar aqui onde os cidadãos estão sentindo orgulho, né? É, imagina, nosso líder é visitado pelos semideuses, nosso líder é o próprio Deus, Krishna. Pensou? Imagina agora, você tem orgulho aí do seu prefeito, do seu governante, do seu presidente? Então, os habitantes de Dwaraka tinham o maior orgulho, né, de ser liderado pelo Narayana original, pelo Vishnu original, por Krishna, né, a origem de tudo e de todos. Tá bom, já parei de falar. Culpa é tua, você aqui não ligou o temporizador. Ó. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira e está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É a que está passando aí agora. Clica aí, Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes no décimo canto. Depois tem a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, e agora sim, apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana,